fé na vida, irmão. Mesmo estando do outro lado do muro, fé em Deus. Eu sei que não é fácil dia a dia, cadeia, sobreviver no lugar onde as autoridades transformaram no inferno. Mesmo parecendo que os dias não passam, parecendo que tudo isso nunca vai acabar, saiba que aqui do outro lado tem gente que espera você voltar. Seus parceiros, sua família. Gente que, assim como eu, acredita que quem tem fé em Deus, ele nunca abandona. Eu sei que aí é foda, mas o tempo vai passar, tudo na vida passa. E você vai voltar, irmão. E então você vai perceber que nunca é tarde pra viver, nem pra sonhar. Irmão, pode acreditar. Verdadeiro inferno, cê tá ligado, cê tá ligado. Tem muita treta a cada hora, todo dia um campo de batalha. Nossa periferia, o verdadeiro Brasil que muita gente não vê, bem diferente das novelas que passam na TV. Vejo você, irmão, assim cansado, deprimido, vivendo vários anos nessa guerra. Rei, amigo, parceiro, irmão, amigo de fé, camarada. A gente espera você voltar pra quebrada. Quem espera sempre alcança a luz divina. Pode crer, pra quem tem fé, naquele lá de cima o sofrimento vai passar. E você vai acreditar que nunca é tarde pra viver, nem pra sonhar. Eu acredito, nunca é tarde pra viver, nem pra sonhar. Eu acredito nisso, nunca é tarde pra viver, nem pra sonhar. Você pode crer. Irmão, se a vida aqui é foda, mas foda é aí. Eu sei você não tem tanto motivo pra sorrir. É preciso ser malandro de atitude pra continuar. Ser firme e ser forte pra não arrumar. Não desandar, irmão, aguenta firme porque a vida é assim. Um dia é pra chorar, o outro pra sorrir. Um bom guerreiro não se entrega, nunca foge da luta. Enfrenta o que vier, um bom guerreiro tem fé. Fé que a vida é foda, mas a gente vai em frente, em busca de uma vida melhor pra nossa gente. Logo mais, sua liberdade vai chegar. Você vai ver, irmão, pode acreditar. O tempo vai passar e você vai perceber que Deus nunca despreza quem nele crê. Eu também já tive aqui, irmão, você sabe. Por isso acredito que nunca é tarde. Eu acredito nisso, nunca é tarde pra